Chua, chua, deixa a água rolar, purifica nossa rima, abençoa este lugar. Chua, chua, deixa a chuva cair, SNJ sigla que colou no sapatinho. Chua, chua, deixa a água rolar, purifica nossa rima, abençoa este lugar. Chua, chua, deixa a chuva cair, SNJ sigla que colou no sapatinho. Ficar parado, esperando o seu dia chegar, não quer saber de nada, a mente está desocupada. Pensar besteira, que vem fácil não para nas mãos. Quem planta vento colhe tempestade em tempo bom. É só neurose, malemada pra sobreviver. Tem que se conter, seja as guerreiro, põe a cara a bater. Não se deixe enganar, querendo aquilo que não pode. Ficar imóvel, parado não se mexe. O que do céu só cai chuva, disso sabemos. Trovoadas, raios, chuvas de gelos. Enquanto isso aqui na terra, constantes tempestades. O ser humano se destrói, capitalismo selvagem. Então vai que vai, vai que vai. Corra sempre atrás, faça a bondade que ele mostra paz. Se eu tô te falando, você não tá escutando. Não quer saber de nada, como sempre me achando. Que Deus não me ajuda, pare e pense, isso é mentira. Ele criou a terra e deu pro ser humano a vida. Então prossiga, viva, encontre sua autoestima. Mostre pra si mesmo que é capaz de subir na vida. O governo ajuda, não, isso é mentira. Taxas e mais taxas não ajuda quem precisa. Isso é um lixo, isso é vergonha mesmo. Por isso canto rap, um periférico vai vendo. No mundo que vivemos, você vale o que cê tem. E se não se tem, vixe, não vale nada. Na lida da vida, fique esperto, tudo se disputa. Se você plantar, logo mais colherá fartura. Derrotas e vitórias é só pra quem luta. Na mão nada consta, do céu só cai chuva. Chua, chua, deixa a água rolar, purifica nossa rima, abençoa este lugar. Chua, chua, deixa a chuva cair, SNJ sigla que colou no sapatinho. Chua, chua, deixa a água rolar, purifica nossa rima, abençoa este lugar. Chua, chua, deixa a chuva cair, SNJ sigla que colou no sapatinho. Chua, chua, no sinal que se lava o vidro, passo o rodinho, enxergo o rosto abatido, pensativo, por um menino sofrido, sem registro, triste por algum motivo que nem ele sabe. Mar de maldade que marca nosso caminho, destino de oásis infectado pela AIDS. Vida de plástico, expressão cansada da terceira idade. As galhas da prisão na própria carne, ondas de óleo diesel, terrorismo a sete mares. O homem é próprio perigo pro fim da humanidade. Maldade sem raciocínio, egoísmo não faz sentido. Vida sem estabilidade é desastre pros nossos filhos. Companheirismo é amizade, brigo por felicidade. Vivo a verdade, pois o plafácio não é comigo mesmo. Sem oportunidade sigo, um incentivo de um amigo é que me faz gravar meu disco. Dedico aos amigos e toda a comunidade. Pilantragem não é o objetivo. No sapatinho sem racismo, sem maquiagem. É tatuagem, representa grandes amigos. Chua, chua, deixa a água rolar, purifica nossa rima, abençoa este lugar. Chua, chua, deixa a chuva cair, SNJ sigla que colou no sapatinho. Chua, chua, deixa a água rolar, purifica nossa rima, abençoa este lugar. Chua, chua, deixa a chuva cair, SNJ sigla que colou no sapatinho. Nem sei, como te explicar coisas que senti quando não pode cantar. O maior pecado que pode ser cometido é tirar do ser humano seu sonho, mó castigo. Se o microfone falhar, eu vou com a alma e dou um grito. Quem corre do meu lado tá ligado que é bem isso. Quase tudo que acontece está escrito. Não se pode mudar a essência do indivíduo. O pouco que estudei, tô usando, não critico. Preciso de conhecimento, respeito e equilíbrio. A colheita desta vez vai ser boa. Vai espantar o mal na terra da garoa. Olha o menino, alaga o sonho do mendigo. Em cada plantação, na procura do sorriso. Me oferecer o mal, rebati com positivo. Sai pra lá negativismo. Cachoeira da chuva ou da banheira da sua mina. Que a água purifique as impurezas da sua vida. Nova fase, mil ideias, fruto da correria. SNJ sigla, somos nós a justiça. Chua, chua, deixa a água rolar, purifica nossa rima, abençoa este lugar. Chua, chua, deixa a chuva cair, SNJ sigla que colou no sapatinho. Chua, chua, deixa a água rolar, purifica nossa rima, abençoa este lugar. Chua, chua, deixa a chuva cair, SNJ sigla que colou no sapatinho. A natureza da rima é tipo assim, mas tem que colar no sapatinho. SNJ, tô de merda. Valeu, KLJ, produção. Apresentou? essência da rima, na essência da música. Flow pra cima. CNJ sigla.